Azul 4462, disparador do meu pai, esquina H904, autorizado sinal IDS, porta estabilizado. Para 2014, porta estabilizado, Azul 4462. Está trazendo 92, dispara 4600, esquina H904. 4014, nós estamos 392. Esse é 6304, dispara nível de voo 050. 6304. 75729, dispara nível de voo 060. 060, 69. Mike Eco Delta, boa tarde, número 3 para Maraty, confirma. 5491, Solos 38, liberando próxima direita via Eco, chama Solo no 21 decimal 9. Com curva direita para o corredor Axé, transponder 0125 e o controle em 120 decimal 8, corteja. Delta 0125 transpondo, chame para a torre para acionamento, QNH 1014. 50 para o TAN 3192. E Kilo para o Pátio 3, posição 612. Alfa Kilo, Pátio 3, por 612, posição 491. Tarde, TAN 3217. TAN 3217, dispara nível de voo 070, redução para 2509, número 5 na aproximação, chegada bombe. 70, reduzindo para 259, TAN 3217. Solo, TAN 3155, puxa acionamento, posição 9. TAN 3155, está autorizado o acionamento na posição 9, altímetro 1014, chame para o táxi. 1-0-1-4 autorizado, puxa e back de acionamento apontado para o ataque 3-1-1-5-5. 35491 no Efraero, mudou aqui a posição lá no pátio 3 para a posição 7, ok? Por gentileza, esteja atento ao balizador no pátio. 7 por 7, atento ao balizador. Lima 649, Semi Recife, 125, Lima Alterno, 13325. Centro Recife, 251-3325, 649, boa tarde. 4192, dispara 2000 pés, que é negado no 04, autorizado sinal LS, está estabilizado. 2000 pés, 392. objeto 5729, redução para 200 mais. Desça para o nível de voo 050. Desça para 050, 200 nós. É, bicicleta não. O 4, operação para interceptar o curso do localizador, curva direita para 050. Seja o pé, operação para interceptar o curso, direita 050, 6314. Estabilizado, azul 4462. Azul 4462, completo sinal, semi-torre, M8, decimal 6. 18, 6, obrigado. Adoro, azul 4462. Boa tarde. Azul 4462, boa tarde. Já confirmando já embaixo travado? Negativo, ainda não. Gente, reporte quando baixar travado, ajuste no 014. Chamará com 1014, 4462. Guardião 07, forma o tráfego sobre o farol da barra, mantendo 500 pés, um rápido 44. Entre 192 e forma velocidade escada. Reduzindo para 210 nós. Sim, seu chamamento é 314, reduza para 210 mais. Reduzindo 210, 314. Quase foi travou, 4462. Azul 4462, ciente, pouso autorizado, pistão no 0, vento 120 graus, 08 nós. Teve pouso, não no 0, 4462. Galeão. 4 horas e meia, Galeão, PB novamente, por gentileza? 164. 164, ok. Tá livre o táxi, contornando o pátio 1, após Índia e Alfa. No ponto de espera, torre 186. QNH10014, tenha um bom voo, uma boa tarde, o TAM 31, CVG. 1014, pátio principal, Índia, Alfa. Ponto de espera, 186. Obrigado, bom dia. São 3192, completo sinal, semi-torre, 18 decimal 6. 86, 392. 97529, operação para sequenciamento, mantém a proa 215, seu limite ao custo do localizador. Vetoração, mantém a proa 215, limite ao lock web 5729. 3192, está estabilizado, tem um campo desse mais para lá. TAM 3192, boa tarde, continua a aproximação, informarei pistão no zero livre. TAM 3192. Canal 314, curva direita, proa 070, reporte estabilizado. Direita 070, proa 370, 3194. Decimal 9. Direita, Fox, salvo 209, 4462. 2014, MC29. TAM 3297, informe velocidade indicada. 2509, senhora. Sim, seduza para 200 mais, isso para 4000 pés, QNH 014. 2009, descendo para 4.000 pés, confere, com 009. 4217, desce para 4.000 pés, que é negar o 014. 1014 para 4.000 pés, tá? 3217. Tráfego do Web 5729, ao que está a posição próxima a 10 horas, à esquerda? Sim, Matheus. Pode seguir, tem o tráfego, tem tráfego à vista, pode prosseguir? Para o controle localizador, com a esquerda, para o ano 40, Web 5729, desce para 2000 pés, autorizado o sinal ILS, agora estabilizado. Esquerda 40, 2000 pés, autorizado e o ILS, agora estabilizado, Web 5729. 3217, desce para 3.000 pés, operação para sequenciamento, mantenha a proa 215, reduza para 1909. 3.000 pés, mantendo a proa 215, reduzindo para 1909, tá? 3217. O chanel 6314, estabilizado no ILA. O chanel 6314, completo sinal, chame torre 118, decimal 6. 86. Salvador, Xanair 6314, aproximação final, passo no externo. O Xanair 6314, ciente, continua a aproximação, informarei pistão no zero livre. Afirmativo, aguardando a pista livre, 6314. No solo 48, liberando próxima direita via eco, chama solo no 21 decimal 9. 219, 3192. Boa tarde. Solo 3192, livrou. Está 4 do externo, avistando. O Xanair 6314, livre pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 08 nós. Pistão 10, 6314. Webjet 5729, boa tarde, continua a aproximação, informarei pistão no zero livre, o ajuste no 04. 104, Webjet 5729. Delta tentando as três formulas do Airbus ou Xanair, quando pronto, livre decolagem pista 17, vento 160 graus com 8 nós. 63 no 4, no solo 50, liberando próxima direita via Fox, agilizando na medida do possível, deixando o solo 121, décimo 9. Agilizando, posso liberar, solo 219. Achar travado, F5729. Sim, continua a aproximação, aguardando a autorização, o WebJet 5729. Sim, 155, vento 140 graus com 8 nós, o ajuste no 0 no 4, livre decolagem, pista no 0. Livre decolagem, 3195. 4392 na posição. Posição 4, portanto, 3192. Grave, posição 4. O último é 3194, boa tarde, prossiga na Alfa e Juliette para a posição 05 do Pátio Municipal. Alfa, Juliette para o 120, decimal 8, bom voo. 208, é seu candidato. Foi Salvador, tá 3217, estabilizando em LS. São 3217, boa tarde, continua a aproximação, informarei pista 10 livre, o ajuste no 0 no 4. Continua a aproximação, aguardando pista livre. Na pista livre, 3217. 4 olha o Mike, acordando. Decolou direto para Manati, no meu teste. Mike, acordando, mantém as condições visuais no país, direto Manati, que é na gama 014. Direto para Manati, no meu teste, Mike, acordando. 3155, decolado 53, controle 120, decimal 8, bom voo. 120, 800, muito obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, Altar 3155, decolando a escota na Dael. Tá 3155, contato radar, suba 340, sai da Dael. 100, descendo 340. WebJet 5729 no solo 53, libere próxima direita via Fox, chama solo 121, decimal 8. 21729, obrigado. Confirmando 121, decimal 9. 219. Os 12.7, cheque trem, vento 150 graus com 109, livre ponto 10. Baixou e travou, autorizando o pouso, tá 3.2.7. Portão 02. Alfa Juliette, portão 02, web 729, obrigado. Portão 3.2.7, informa pequena concentração de pássaros, próximo a Índia Serra, o Serra. Ciente. Guardião 07, boa tarde. Guardião 07, boa tarde. A intenção é prosseguir para o Pátio Sudré. Negativo, a gente cruza aí a final da 10 e a intenção é pouso na cabeceira 17, parado na cabeceira 17, seguido ataque para o Sudré. Afirmativo, da presente está autorizado o cruzamento da final 10 e reporta na final 17 para pouso, Guardião 07. Vai livrar no litoral para o cruzamento da final 10, vai chamar na final 17. O Guardião 07, fique atento apenas à concentração de pássaros na final 10, ok? Afirmativo, obrigado pela informação. 217, solo 56, liberando via eco, chama solo 121, decimal 9. Via eco, 219, boa. A 3217, boa tarde, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 10. Alfa e Juliette para o 10, está 3217. Direção no sinal no 7, guardião, é chamar no solo controlado da cabeceira no 7. Afirmativo, reporta no solo controlado, cabeceira no 7, vento 1, 20 graus com 8 nós, guardião 07. 07. Dois, prossiga. Ativo, guardião 02, o vento 120 graus com 8 nós, reporta fora do solo, apenas atento ao guardião 07, agora na final no 7, e prosseguindo após o pouso para o pátio do Brero, ok? Meu ídolo. Eu já recebi esse ano através do Pestana, tá seguindo pro Costa Azul? Posso já colocar o pouso? Delta, quando possível, se chamar para o pouso. Afirmativo, solo ao 59, após a decolagem do mesmo, está autorizado o ingresso tático do aéreo, guardião 07. Afirmativo, guardião 02, decolado ao 59, pode prosseguir final no 0 na escuta da torre mesmo, ok? Apenas confirmando o comandante do AB. Comandante o Aragão, 04, a longa. Gente, mantendo a escuta da torre. Escuta permanente da torre, guardião 02. Seguindo o Grael, guardião vai chamar no solo controlado, 07. Afirmativo, guardião 07, ao estacionar frequência livre. Os dois vai realizar pouso aqui no, na paralela. Afirmativo, guardião 02, reporta no solo controlado, vento em Salvador 1 ou no 0 graus com 7 nós. Reporta no solo controlado, 02. No chama Recife 1251, alternando no 3325. Ok, 251, 3325, muito obrigado. Boa tarde, bom serviço. Realmente, bom voo. Obrigado. Controle Salvador 925, informação Papá, boa tarde. 925, muito boa tarde. A senhora identificação deve estar a 4 mil pés na chegada Bons. Identificou 4 mil Bons, ficou 925. Guardião 02, solo controlado aos 02, reporta para manobra decolagem, ok? Guardião 02. Já sobe essa 050 na chegada Mária. Essa é o 050, vou no 075 também, tá papá. Entra. Rota direto, decola da cabeceira 10, com curva de, à esquerda, subida pouca, transição Caju. Transponder é 5543 e o controle em 120 decimal 8, contexto. Contexto, Aracaju nível 190, de acordo com a rota proposta, vai ser TCT. A partir da pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. 5543, 120.8 será o controle de saída. Correto, trip 5627, chame para o acionamento. Chamaremos, obrigado. Prossiga, Golf Oscar Delta. Boa tarde, o Golf Oscar Delta solicitou autorização para reboque da remota 12 até o portão 9, pátio 1. Autorizado, Golf Oscar Delta. Chame ao término e mantenha a escuta constante. Oxi, obrigado, Golf Oscar Delta. Controle. Passou 30 milhas afastado de Salvador, já livrou por tempo a nossa CTR, então agora a frequência é livre. Eu acho que está agora através de Veracruz, acionado 0153. Afirmativo, senhor. Confirme o seu POB. Seguinte, está autorizado via corredores no 1500 pés, o ajuste 1014.